de com a banda. Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar embrasadão. Mamãe, oi, oi, oi. Obrigado, gente, obrigado. Para o seu menino, menino. E o Elipa, como é que ela tá? Euclides da Cunha, como é que ela tá? A galera de Quixingue, como é que ela tá? Eu não quero Jack, não quero whisky. Olha da minha Bahia. Só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda no paredão. Bunda, bunda. Empina o bumbu, empina. Só quero bunda, bunda. Tchau, gente, obrigado. Só quero bunda, bunda. Bota a mão em cima e diz: eu tô sarrou, sarrou, oi. Sarrou, sarrou, sarrou. Em brasa, ai, ai, ai. Em brasa, dá um sarrar. São Paulo, obrigado! Olha que eu vou te dar um papo, eu não deixo pra depois. Só quem gostou da La Fúria, todo mundo vai! Valeu, gente, obrigado! O senhor é meu pastor e nada me solta na boca, obrigado, meu Deus! Valeu, gente, obrigado! O Magna da Paz, olha, rapaziada, tamo junto! Tchau, tchau! A galera faz, todo faz. Swinga na Fúria, Fúria. 0719-9221-2255 Sacra Produções. La Fúria é sucesso, aquele abraço. Gente, eu diria o seguinte, olha, a festa, ela só está começando, porque daqui a pouquinho, Nino Coutinho, e pra fechar com chave de ouro...